ao relembrar velho amor que o destino não quis. É ter a alma dorida, é ser feliz, infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. Mas, agora nós vamos com música. Vamos ir ao senhor Luiz Antônio Assunção, que reside em Ribeirão Bonito. Ribeirão Bonito também amanhece ao som de um jardim coreto, a música e a saudade. E para ele, senhor Luiz Antônio Assunção, Noriel Vilela, com seu grande sucesso dos anos 60 e 70, cantando do Edernal Rodrigues, Só o Homem. Homenagem maravilhosa à música Trovadores do Brasil, ao maior cômico que o cinema já teve, o Mazzaropi. E este conjunto Trovadores do Brasil executa e canta a composição homenageando o nosso maior cômico do cinema, o título da melodia, Mazzaropi. Ainda para ele, Sr. Luiz Antônio Assunção de Ribeirão Bonito, ele seleciona com o conjunto Samba Bom, do escritor e jornalista Sérgio Cabral, Os Meninos da Mangueira. Amor fio do jeito que sujeitar, só o homem é que pode te ajudar. Amor fio do jeito que sujeitar, só o homem é que pode te ajudar. Sunce como um garrafa de marafo, marafo que eu vai dizer o nome. Meia-noite sunce na encruzilhada, destampa a garrafa e chama o homem. O galo vai cantar, sunce escuta, reia tudo no chão que tá na hora. E se guarda noto no fim chegando, sunce olha pra ele que ele vai andando. Amor fio do jeito que sunce tá, só o homem é que pode te ajudar. Amor fio do jeito que sunce tá, só o homem é que pode te ajudar. Eu estou ensinando em sunce, mas sunce não tem sido muito bom. Tem sido mau fio, mau marido, ainda puxa saco de patrão. Fez candonga de companheiro seu, ele botou feitiço em sunce. Agora só o homem à meia-noite é que seu caso pode resolver. Amor fio do jeito que sujeitar, só o homem é que pode te ajudar. Amor fio do jeito que sujeitar, só o homem é que pode te ajudar. Sunce compra um garrafa de marafo, marafo que eu vai dizer o nome. Meia-noite sunce na encruzilhada, destampa a garrafa e chama o homem. O galo vai cantar, sunce escuta, reia tudo no chão que tá na hora. E se guarda noturno vem chegando, sunce olha pra ele que ele vai andando. Amor fio do jeito que sunce tá, só o homem é que pode te ajudar. Amor fio do jeito que sunce tá, só o homem é que pode te ajudar. Eu estou ensinando isso a sunce, mas sunce não tem sido muito bom. Tem sido mau fio, mau marido, ainda puxa saco de patrão. Fez candonga de companheiro seu, ele botou feitiço em sunce. Agora só homem à meia-noite é que seu caso pode resolver. Calça na canela, borzeguinho e um bigodinho de pó de café. Era o sertão lá no telão da matinê, e o povo todo sendo jeca com você. Era uma coisa divertida de se ver. Saco de pipoca, amendoim, mas é rosinha de braço dado. Era nós três das quatro às seis no Cine Rock. Era o seu filme, o nosso.

Carlos Cachaça, o Menestrel, Mestre Cartola, o Bacharel, seu delegado, um dançarino, as coisas que aprendeu com Marcelino. E a velha guarda se une aos meninos lá na passarela, abram alas que vem ela, a bandeira toda bela. E a velha guarda se une aos meninos lá na passarela, abram alas que vem ela, a mangueira toda bela. São Paulo da Café, Minas da Leite, a Vila Isabel da Samba. Samba que você ouve neste cartaz radiofônico, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nós vamos dar o nosso e-mail para que você solicite músicas. O nosso e-mail é esse, anote aí. uspfm@sc.usp.br. Mas nesta manhã de domingo, nosso negócio, a pedido é música. Ele reside em Araraquara, Araraquara também maciçamente acorda ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele, o senhor Magno Alberto, conosco. Ele que é araraquarense e diz que recomenda esta pedida para os seus familiares e amizades. Ele gosta das músicas aqui enfocadas. Ao senhor Magno Alberto, pelas palavras elogiosas, ao nosso cartaz, os nossos agradecimentos. E para ele, do Luiz Lua Gonzaga, Conjunto Autêntico Os Cariocas, do Ismael Neto, Juazeiro. Nuno Roland, quanta saudade, aqui concluiu melodia em arranjo do Radamés em ato ali. Nuno Roland cantando, do Braguinha João de Barro, Lancha Nova. Tudo isto para ele, o araraquarense Sr. Magno Alberto, em nossa sintonia, que ainda quer ouvir, em adaptação do José Fortuna. Clio de Ouro arranjo do Elivelto Martins, o Clio de Ouro, cantando Índia. Amor fio do jeito que sustenta, só o homem é que pode te ajudar. Amor fio do jeito que sustenta, só o homem é que pode te ajudar. Sustê com um garrafa de marapo. Marafo que eu vai dizer o nome. Meia-noite sunce na encruzilhada. Destampa a garrafa e chama o homem. O galo vai cantar, sunce escuta. Reia tudo no chão que tá na hora. E se guarda noto no fim chegando. Sunce olha pra ele que ele vai andando. Amor fio do jeito que sunce tá, só o homem é que pode te ajudar. Amor fio do jeito que sunce tá, só o homem é que pode te ajudar. Eu estou me ensinando isso a sunce, mas sunce não tem sido muito bom. Tem sido mau filho, mau marido, ainda puxa saco de patrão. Fez candonga de companheiro seu, ele botou feitiço em sunce. Agora só o homem à meia-noite é que seu caso pode resolver. Amor fio do jeito que sunce tá, só o homem é que pode te ajudar. Amor fio do jeito que sunce tá, só o homem é que pode te ajudar. Sunce compra um garrafa de marapo. Marafo que eu vai dizer o nome. Meia-noite sunce na encruzilhada. Destampa a garrafa e chama o homem. O galo vai cantar, sunce escuta. Reia tudo no chão que tá na hora. E se guarda noto no vem chegando. Sunce olha pra ele que ele vai andando. Amor fio do jeito que sunce tá, só o homem é que pode te ajudar. Amor fio do jeito que sunce tá, só o homem é que pode te ajudar. Eu estou ensinando isso a sunce, mas sunce não tem sido muito bom. Tem sido mau filho, mau marido, ainda puxa saco de patrão. Fez candonga de companheiro seu, ele botou feitiço em sunce. Agora só homem à meia-noite é que seu caso pode resolver. Thank you.